Com gravações autênticas e originais, você está ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. E nós vamos dar início ao recital com este conjunto formado por musicistas são-carlenses, o Cochichando Alto, para os ouvintes de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, em homenagem a este mês em que a nossa cidade de São Carlos está aniversariando, recebendo assim os parabéns a você. Nós queremos com isso mostrar o que São Carlos tem no âmbito musical com esses talentosos jovens que compõem o conjunto musical Cochichando Alto. Na abertura, eles vão executar do saudoso musicista Cachimbinho, que fazia parte da Tabajara, o espetacular número que tem como título Sonhando. Antônio Rago, vivo para a satisfação nossa, Antônio Rago, que foi o último músico a acompanhar o Francisco Alves. Após o show do Antônio Rago com Chico Alves, este vocalista veio a falecer. Do Antônio Rago, Mentiroso. E ainda, para a satisfação nossa, nós vamos enfocar com aquele que foi o primeiro musicista a excursionar pelo exterior, com os músicos brasileiros, pois ele tinha uma fenomenal orquestra. Ele era também compositor. E esta música ficou muito famosa em nosso país. Do saudoso maestro Fon Fon, o conjunto Cochichando Alto executa Murmurando. Thank you. Mande uma cartinha para nós, gentil ouvinte, e participe desta pedida. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440. E você pode solicitar a música que realmente você deseja da Era de Ouro do Rádio. A cartinha chega. Vocês já sabem, nós estamos levando, nesta audição, este maravilhoso conjunto São Carlense, formado por músicos aqui de nossa cidade, e nós tivemos Sonhando do Cachimbinho, Mento do Antônio Rago e do saudoso Fonfon Murmurando. Que tal agora Bonfiglioli de Oliveira como autor? A música que você realmente conhece, pois vários e vários músicos a gravaram, Flamengo. Na pedida, Bororó, saudoso intérprete, e esta música que se tornou sucesso com o cantor das multidões Orlando Silva, o título dela é Curare. Para os nossos ouvintes, com este conjunto São Carlense, homenageando a nossa cidade de São Carlos neste mês de seu aniversário, o Cochichando Alto, nós vamos agora rodar do Geraldo Arione. Esse conjunto ao vivo aqui em nossos estúdios, nesta manhã de domingo, executa a composição O Chorão. Thank you.